ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. 11:19, programa Expresso, parceiro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas com a sua participação por aqui pelo 991248325, edição de número 453 do programa. E você pode participar pelo 991248325 ou 99204-2222. Nesses primeiros blocos, nessa primeira parte do programa Expresso, eu recebo aqui mais uma vez e com muita alegria a Marta Conceição de Souza Flamini, secretária de Desenvolvimento Social de Guaranésia, e a Maria Eugênia Pelicer, coordenadora do CRAS aqui do nosso município. Martinha Flamini, bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa Expresso. Obrigada, Antônio Cláudio, bom dia a todos e que a paz do Senhor esteja no coração de cada um. Prazerzão estar recebendo você. Hoje eu estava lembrando que quando a gente começou o programa Expresso há uns 8 anos atrás, ainda com o Rony, você acho que foi uma das primeiras convidadas do programa ainda como vereadora, né? Com certeza, vereadora. Faz muito tempo. Nossa. Faz tempo, hein, Martinha? Faz uns 8 anos. Belos tempos, né? Viu? De luta, de briga, é, muito. Martinha foi parceirona aqui do programa. Eu me lembro que teve um dia de manhã, não lembro qual convidado, não pôde vir aí, vamos ligar pra Martinha. Martinha, na hora. Você, Martinha, isso era 10 horas da manhã. Verdade. Mas a Martinha veio. Faz bem tempo. Lembrado. Obrigado, viu, Martinha, por sempre ser parceiro aqui do programa. Ai, com certeza. Maria Eugênia Pelicer, bom dia, tudo bem? Bom dia, Antônio Cláudio. Mas é um prazer estar aqui mais uma vez. É sempre bom estar sendo convidada e estar vindo aqui falar de um serviço tão bacana que nos honra muito estar contribuindo aí com a sociedade, principalmente na área social, que eu gosto muito. A gente vai tentar hoje desvendar um pouquinho desse trabalho de assistência social, porque tem muitas dúvidas, o pessoal ainda, infelizmente, ainda tem muitas dúvidas, por mais que se divulgue na televisão, no rádio, nas redes sociais, o pessoal ainda parece não entender muito bem qual que é o trabalho hoje do desenvolvimento social, né? Antigamente era assistência social, e o pessoal continua falando, é assistencialismo. E não é assistencialismo, né, Maria Eugênia, né, Martinha? Deixou de ser assistencialismo, nunca foi assistencialismo, né? Não, já foi, sim. Já foi? Assistencialismo, lá no início, puro, né? Puro assistencialismo, antigamente. Puro assistencialismo, então, né? Então é isso que faz com que as pessoas ainda não compreendam que mudou? Exatamente, isso dificulta um pouco, né? E a falta de conhecimento das pessoas também na sua garantia de direitos, isso atrapalha muito. Né? Vira moeda de troca. Exatamente. Então acaba assim pensando que a assistência social continua sendo aquele veículo de doação de cesta básica, de leite. E na verdade não é. É a promoção da dignidade da vida, né? Garantia de direitos, promoção de autoestima, tudo isso. Mas quem que não compreende, Martinha? É a sociedade que não compreende isso ou são as próprias pessoas que precisam desses serviços? Eu acho que o serviço ainda está um tanto que acanhado, entendeu? É. Porque, por exemplo, o serviço precisa ser itinerante, né? Eu sempre digo que se Moisés não vai até a montanha, né? A montanha, como é que é o ditado popular lá? Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai até a montanha. Isso, exatamente. Então nós temos que correr atrás, verificar. É o processo de territorialização, né, Maria Eugênia? Que tem que ser feito. Você descobrir naquele território quais são as famílias que estão em situação de risco e vulnerabilidade. Que muitas vezes, elas, por falta de conhecimento que existe esse equipamento, o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, elas não procuram. Talvez por medo também, né? Vergonha, eu vejo muito isso. Porque a partir do momento, Antônio Cláudio, que uma pessoa sobe aquela rampa da gestão, da secretaria, ou entra pela porta do CRAS, pode ter certeza que ela está precisando de alguma coisa, ela está precisando de ajuda. Eu quero saber a opinião da Maria Eugênia a esse respeito, mas antes que você falou que sobe aquela rampa da assistência social, entra pela porta do CRAS, tem muita gente que nem sabe, né? Qual, sim, é isso? Onde é a assistência social? Onde é o CRAS? E ali também a gente tem um outro prédio que é do CCI. Sim. Qual é qual naquele imenso terreno? Antiga DR de Guaranésia. A Secretaria de Desenvolvimento Social, onde eu estou, aliás, eu estou na Secretaria, no CRAS, no CCI, eu estou em todo circulando lugar. Circulando ali nesse espaço. Sim, que todos eles é fazem trabalho. Parte da sua secretaria. Sim, o CRAS e o CCI são equipamentos da secretaria. Né? A secretaria é onde é feito o cadastro único para concessão de Bolsa Família. Tá. Ali tem que... A secretaria que fica na rua Júlio Tavares. Júlio Tavares, 1410. Certo. Entendeu? Ali é feito essas descobertas, o cadastro único, entendeu? E também a busca de entrega de leite, cesta básica, tudo isso está sendo... Tudo sai dali, da Secretaria de Desenvolvimento. Isto. Tá. E também está centralizado a proteção especial, né? O CRAS é a proteção básica e o na Secretaria a proteção especial, onde nós temos dois técnicos. O que é a proteção especial? A proteção básica é o fortalecimento de vínculos, o desenvolvimento de potencialidades, né? A proteção das pessoas na questão de risco social. É o CRAS, né? E a proteção especial são direitos violados, né? É quando é rompido a garantia ali os vínculos familiares, quando tá rompido isso aí. Aí vem a proteção especial. Tá. Que aí eu tenho dois técnicos, que é a Rosângela, né? Marcantes Guedes e o Rodrigo Ribeiro de Guaxupé. São dois técnicos que trabalham na proteção são especial. Psicólogos, né? O Rodrigo, psicólogo, e a Rosângela, assistente social. E no CRAS também nós temos os técnicos, assistente social e o psicólogo. O CRAS já é aquele prédio que fica na rua da escola Dom Inácio João Del Monte. Isso, onde está a Maria Eugênia, está que pode falar Eugênia. Muito sobre o CRAS. Certo. E o CCI fica do lado oposto do CRAS. É a oferta de serviços ali, né? Tá. Que a gente trabalha o fortalecimento de vínculos. Certo. Maria Eugênia, então, respondendo aquela pergunta que eu fiz para a Martinha lá, por que ainda está tão difícil das pessoas compreenderem a função da assistência social, do desenvolvimento social, CRAS, assim? Quando eu ingressei na assistência social, uma das primeiras capacitações que eu participei, eu vim muito incomodada, porque, assim, com uma responsabilidade muito grande. Isso me eu tenho ela todo dia, quando eu subo para trabalhar, eu tenho ela em mente, assim. Que a assistência social é muito nova, é um bebê. Ela está engatinhando. Muito para aprender ainda. Então, se para nós ela é difícil ainda, imagina para as pessoas. Às vezes chega algum funcionário que era de outra pasta, né, Mert? Sim. Para trabalhar conosco, e ele fala, não imaginava que era assim. Então, assim, até dentro... Para quem está na estrutura, é difícil de compreender. Então, precisa estar ali, vivenciando. Então, isso a gente observa nas capacitações, que todos os municípios vivenciam isso. Então, isso nos dá mais, assim, responsabilidade. Porque você pegou uma pasta, uma secretaria, uma política pública, que está começando, que está engatinhando. Então, essas dúvidas, elas são compreensíveis e a gente, onde eu falo que eu subo com essa responsabilidade a mais. Por quê? Eu ouvi nessa capacitação, gente, se fechar um PSF, todo mundo vai lá brigar. Sim. Porque eles sabem da necessidade, eles conhecem. Eles veem a falta. Então, que ele se vocês não passarem a necessidade, a importância do CRAS, se amanhã, né, dela deu o exemplo, fechar, as pessoas não vão importar com isso. Então, essa responsabilidade, ela nos perturba todo dia. Então, tudo que você tem que fazer com qualidade, com precisão. Nossa, fazer logística, será que nós vamos chegar, nós vamos atingir o público-alvo, né, Mert? Sim. Tentar, assim, então a gente tentando, assim, parcerias, trabalhar a intersetorialidade, né, não é nem a parceria, a intersetorialidade com outras políticas, porque isso é uma das funções a gente fazer para não acontecer isso, porque quando você envolve outras políticas, esporte, cultura, saúde, educação, aí para chegar nas pessoas que têm essa dificuldade de entender, de compreender, fica mais fácil. Quando foi para implantar o CRAS aqui em Guaranésia, e na maioria dos municípios estavam começando. Inclusive, gente, outro dia nós recebemos lá no CRAS cidades que já tem o CRAS, mas que ainda não está funcionando. Nós recebemos sempre, podemos ir conhecer o CRAS, conhecer o serviço, como que funciona. A gente tem o maior prazer em estar recebendo e também de buscar outras programas, outras informações, orientações que estão dando certo para complementar o serviço. Está dando certo em tal cidade, opa, por que não trazer para Guaranés? Nossa, eu sou a primeira a, né, junto com a Merta, que abraçar a ideia e vamos correndo atrás disso e também de estar passando a nossa experiência, as nossas dificuldades. Então, eu acho que é isso, é o começo, é a implantação, é tudo muito novo. E quando nós fomos estar implantando o CRAS aqui, era novo para todos os municípios. E uma das informações, orientações que nós tínhamos, de procurar suas associações de bairros, eu acho que até comentei isso. Sim, com vocês. Comentou. Então, quando chegou aqui o Sementes do Amanhã, Casa de Maria, gente, para mim foi assim, uma bênção, porque aí você consegue passar melhor o serviço. Consegue, porque aí as pessoas vão conhecendo, aí você vai... Uma pessoa que acessa vocês vai falar, nossa, por que ele não foi no CRAS? Lá ele vai ter acesso a programas, não só o Bolsa Família, mas a carteirinha do idoso, a desconto de água de energia, participar dos serviços. Então, nós temos dois serviços importantíssimos dentro do CRAS, que é o que a Marta falou. O serviço de convivência. O do idoso, ele é realizado, executado dentro do CCI, dentro do Centro de Convivência do CRAS. São equipamentos que trabalham a mesma política, né? Por exemplo, a proteção básica. Certo. Então, a mesma proteção, aliás, que é a proteção social, proteção básica. Só que ele executa, nós temos esse privilégio de ter um equipamento, um Centro de Convivência do Idoso, para executar o serviço de convivência, fortalecimento de vínculos. Só para o pessoal da melhor idade. Porque senão ele teria que estar dentro do CRAS e aí poderia comprometer um pouco a qualidade. Tá. Nós poderíamos ter menos idosos, talvez nós não teríamos, né, Merta, condições de estar atendendo hoje 200 idosos. 200 idosos é um número muito alto. Muito alto. Muito alto, né? Quando eu cheguei na assistência social, acho que tinha um grupo de dois grupos de 20 idosos cada. Isso cresceu para 200 pessoas, 200 idosos. E a tendência é aumentar muito mais, né? Sim, o pessoal está chegando. Idosos, né? Exatamente. A partir do momento que você abre um equipamento, né? Ele começa a funcionar e aí vai aquele negócio do boca a boca, um fala pro outro, fala pro vizinho, vamos lá, é legal, tal, tal, e vai aumentando esse número. E com a parceria com a intersetorialidade, a gente fala parceria, mas é intersetorialidade com a política do esporte e cultura, nós estamos hoje na. Claro, é parceria mesmo pro pessoal. É, vamos falar parceria. Parceria. Então essa parceria foi muito assim. Foi muito bacana. Maria Eugênia, uma curiosidade que eu tenho. Por que acontece muitas vezes, a família vai, por exemplo, lá na Casa de Maria e não vai lá na assistência social, não vai lá no CRAS? Porque o caminho deveria ser ao contrário. A pessoa primeiro deveria ir lá na assistência social, ser atendida por vocês, de repente alguma coisa que vocês não podem por causa dessa burocracia do nosso país, aí vocês passariam para a Casa de Maria, mais amanhã será para outra entidade aí do município. Por que isso acontece? É medo? Não, é desinformação? Eu não acredito que seja isso, não. Pode ter até algumas situações que identifiquem isso, sim. Certo. Mas é que o CRAS, né, o CRAS é o equipamento, né? Os serviços que são ofertados ali dentro, que é o serviço de convivência e o PAIF, ele não trabalha com a concessão de cesta, né, de leite, nós não trabalhamos com a concessão. Então, a pessoa não vai ali, vai ser concedido alguma coisa. O trabalho ali, por exemplo, nós vamos trabalhar junto com a equipe técnica, no caso, um assistente social e um psicólogo, através de grupos, né, com as oficinas, para superar, principalmente o PAIF, aquilo que eu não consigo resolver sozinho. A gente tem situações que a gente não dá conta sozinho. Sim. Então, esse é o serviço. Então, às vezes, eu pego ali, eu vou ter uma concessão de uma cesta. Nós sabemos que a cesta é importante, sim, né, muito importante, naquele momento. Mas e o depois? Então, nós temos que trabalhar para ela não chegar, para ela, depois que ela recebeu essa cesta, ela conseguir caminhar. Com as próprias superar pernas, aquelas dificuldades. Conseguir uma cesta pelas suas próprias mãos. É, superar, entendeu? E às vezes ela não está conseguindo porque ela não está acessando as outras políticas, ela não conhece os direitos, que é o que a Marta falou, a garantia de direitos. Ou às vezes o vínculo com a comunidade ou com a família está fragilizado, então precisa ser trabalhado isso aí, que é trabalhado através das oficinas, dos nossos serviços lá. E veja como é importante as parcerias, né? Porque a Casa de Maria tornou-se, não só a Casa de Maria, Sementes do Amanhã, né? Tornou-se um canal de inserção no CRAS. Porque a pessoa que chega lá na Casa de Maria hoje, primeiro ela precisa retornar até o CRAS. E onde vai ser feito um estudo da vulnerabilidade dela. E a Marô faz um encaminhamento realmente daquilo que ela necessita. Sim. E essa família já passa a ter um olhar mais cuidadoso do CRAS. Aí a gente vai, não é uma fiscalização, aí já passa a ser quase, um estudo. É meio que quase com a contrapartida. É. Seria mais ou menos isso? Para a pessoa entender. Eu vou até dar um exemplo. Essa semana chegou uma senhorinha lá, muito simpática, assim, e ela nem era daqui, mudou para cá faz pouco tempo. E conversando com ela, eu falei, a senhora sabe que a senhora tá aqui no CRAS, que ele é a referência. Tava apresentando o serviço para ela, eu sou a Maria Eugênia, o Carlinho trabalha na sala, esse é o Carlos Porto, nós estamos aqui e tal, tal. Porque às vezes ela não foi apresentada. Sim. Então, a partir do momento que ela acessa ali, ela vai ser apresentada para a equipe. O que que faz aqui? Olha, eu vim aqui solicitar tal coisa. Olha, não é conosco, mas eu vou informar. Mas nós temos e trabalhamos dessa forma aqui. Ela se interessou. Aí hoje ela está inserida no serviço. Legal, né? E ela é uma pessoa assim. Continua tendo os problemas, mas ela sabe onde ela pode estar acessando quando ela não conseguir resolver aquelas situações que não estão ok. Tá, mas vamos então ilustrar aqui para os nossos ouvintes. Tem uma pessoa, sei lá, a Dona Maria, está ouvindo a gente o programa agora. O marido está desempregado, o filho não está trabalhando, paga aluguel, paga lá R$400, R$500 de aluguel e está realmente em desespero. Aí, segunda-feira, ela resolve ir lá no CRAS, ou então lá no Desenvolvimento Social, falar com a Martinha. Qual vai ser o caminho da Dona Maria dentro das ferramentas que vocês têm? Qual vai ser o passo a passo? Então, na verdade, o Bolsa Família tem que estar juntamente ela com não o CRAS. Tem nada. A Dona Maria não tem nada, nunca ficou sabendo de nada. Veio de outra região. Aí você quer saber se ela chegou na secretaria, na gestão. Se ela chegou na secretaria, a Marta já vai encaminhar ela para a gestão. Para o CRAS. Procure a Martinha, falaram para ela. Ela foi lá na Martinha. Aí chegou a Dona Maria, chegou lá na Martinha. Martinha contou a história de vida dela, veio de outra região do país, não tem nada, marido está desempregado, filho não consegue emprego, não tem. Abre a geladeira, está vazia, só vento. A gente já vai verificar se ela já tem um cadastro único, né? Se ela já está inserida nos programas Bolsa Família, porque ele dá a dimensão do social, né? Desconto. Tem muita gente que ainda não está inserida no programa. Não. E poderiam estar. Poderiam estar. Porque o desconto é significativo, ajuda. Sim, claro. Não é? Claro. Então, através daí, a gente já faz essa observação. Se não, as meninas já poderão estar fazendo esse cadastro e já encaminhando para o CRAS Maria Eugênia. Que já, a Maria Eugênia já vai estar apresentando os serviços que ela já vai poder. Aí, se ela chegou nessa situação, ela nem precisa conversar comigo, porque ela vai ter que repassar toda a situação pro técnico, para evitar que ela fale duas, três vezes aquele sofrimento, aquela mesma história, ficar contextualizando isso, sofrer várias, toda vez que ela vai falar, ela vai estar sofrendo isso. Então a gente evita isso. Você já vai falar direto com o assistente social, com a psicóloga, que vai ser a referência dela, e aí vai ser trabalhado o PAIF e o serviço de convivência paralelo. Tá, mas aí chegando lá a questão do Bolsa Família é lá no Desenvolvimento Social. Sim, o cadastro. A Dona Maria, quais são os requisitos para a Dona Maria ter o direito a essa Bolsa Família? Bom, essa leitura aí já é feita pelo MDS, né? É o Ministério do Desenvolvimento Social. A gente faz um cadastro que ele é autodeclarante. Tem gente que pensa, Martinha não quis me dar a Bolsa Família. Exatamente. Mas não é essa assim que concessão funciona. É pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Vem de fora, gente, vem de fora. Não é daqui de Guaranésia que se define isso. E quais são os requisitos, Martinha? Tá, e aí vem a questão da renda da família, né? A renda per capita hoje é... A básica está em torno de 85, extrema pobreza, R$85. E de pobreza gira em torno de 85 a R$170 a renda per capita. Ou seja, é um salário mínimo dividido por 5, 6 pessoas, por exemplo, que eu dei de exemplo. Quarto do salário mínimo. Tá. Entendeu? E aí, se ela ultrapassar os R$170, ela já não enquadra. No, na questão de recebimento de Bolsa Família, mas ela tem o direito de acessar as concessões do programa. E às vezes ela tem direito, por exemplo, ao LOAS que chama, né? Os benefícios BPC, né? Exatamente. LOAS, exatamente. LOAS. Continuada que é da LOAS. Talvez ela tenha esse direito e ela não sabe. Então, não por sabe. Isso que é importante que as pessoas muito importante. Então, conversa com o técnico lá, o assistente social, o psicólogo, um de nós, né? Ele, você vai identificar uma pessoa com deficiência, você recebe. A pessoa tem tantas, tem uma idade X, ela tem, pode se encaixar, pode de repente até ter uma aposentadoria que não sabia. É, a pessoa com deficiência, incapaz para o trabalho, que tem um quarto de salário mínimo per capita, ela vai ser encaminhada para o BPC. Né? O idoso. 65 anos de idade. Ou se é uma pessoa que tem uma contribuição do INSS. Mariana, acontece trabalhar. Muito isso da pessoa ir lá atrás de alguma coisa e de repente vocês descobrirem que ela tem direito a muitas outras coisas e ela não saber. Tanto acontece o lado inverso, às vezes ela apresenta um problema, uma vulnerabilidade, não é um problema. A vulnerabilidade é uma situação que você está vivenciando, não quer dizer que você. Né? É uma situação momentânea. Um estado vulnerável, né? Que a pessoa sofre ataques sociais, por exemplo. Eu estava bem em condição financeira. Agora não estou. Alguém ficou doente na família, de repente, sim, pronto. Sim, desmontou tudo. E o desmonte da nossa economia no país também interfere demais na situação das famílias. Tem interferido. O desmonte foi muito grande. A desorganização das famílias, assim, gerou. Né? O desmonte da economia do país gerou a desorganização das famílias. Economicamente. Tá muito falando. Então, a vulnerabilidade não é. São vários tipos de vulnerabilidade: social, econômica, né? Pessoal. Nossa, meu Deus. Ficando nesse lado econômico, então, Maria Eugênia. A dona Maria chegou lá com você e explicou um problema. Ah, eu acho que eu tenho direito a isso. Aí você. Não, não é só isso que você tem direito. Acontece muito isso. Acontece de você identificar outras vulnerabilidades. Você pode identificar analfabetismo, desemprego, trabalho infantil, alcoolismo. Então, E aí, minha amiga? Aí que entra o serviço. E os encaminhamentos, né? Não tem um prazo de validade. A gente deixa bem claro. Quando ela acessa, é importante, igual eu falo, o leite é importante, tudo isso é importante. Mas a gente tenta mostrar de uma forma assim, que sabendo, olha, se você não acessa em 15 dias, ela pode acabar, né? Então, nós temos que trabalhar para que você consiga, né, superar isso aí. Então, essa superação, para uns, porque assistência social, 2 e 2 não são 4. É 6, é 8, é 10, mas não é 4. Isso aí, a gente tem que ter isso muito claro para entender a assistência social hoje no país. A grosso modo, Maria Gênia, seria pegar essa dona Maria que a gente está citando no exemplo e inserir ela na sociedade, porque ela está vivendo à margem da sociedade? Ela está exclusa, né? Então a gente vem... É pegar essa dona Maria, colocar ela em todos os programas que existem, colocar ela de volta à sociedade, porque ela está vivendo... E eu acho importante, né? Assim, ó... Eu percebo o avanço que nós tivemos hoje dentro da política de assistência social do país e também do município. Eu vejo muito avanço, porque o número de acesso aumentou gradativamente. Ainda, igual eu te falei, por ser uma política nova, a gente ainda Entende? Tem algumas restrições. Tem resquícios de assistencialismo ainda, né, Merta? Sim. Isso aí, nós vivemos de uma política, viemos de uma história, né? Lá atrás, se você pegar, era o assistencialismo. Sim. Então, hoje, você vem na garantia dos direitos, é uma política que provoca as outras políticas, né, no acesso a direitos. Então, hoje, o perfil do usuário, eu estou na política desde 2009 no CRAS, mudou. O perfil do usuário hoje é outro. Hoje, ele é um perfil mais empoderado. Entendi. Esse é o perfil que você lidar com ele. Ele conhece, ele já fala. Gente, quando começou, gente, todo ano nós trazemos o INSS para o município. Antes, você via a dificuldade que as pessoas não queriam registro na carteira. Hoje, a história é outra. Mudou. A pessoa quer o registro. Hoje a pessoa sabe o porquê que ela tem que ter o registro. Porque se ela não aposenta, se ela machucar, ela não vai estar na condição de segurado. Ela sabe o porquê que ela tem que estar na condição de segurado. Então, o perfil hoje mudou. Sabemos, sim, temos a consciência que vivemos ainda resquícios de assistencialismo. Tentamos dia a dia, né, Marta? Sim. Através das ações comunitárias. Por isso que a gente tem os benefícios eventuais. Né? Por que eventual? Porque ele é provisório, né? E a pessoa tem essa consciência, sabe que Sim. vai durar um certo período, né? E o próprio Bolsa Família, como diz o Frei Beto, ele precisa ter dia e hora para acabar, entendeu? Tá, e o governo tá tentando para isso agora, porque ele tá oferecendo cursos Pronatec, por exemplo, para que as famílias estudem, ganhem condições para se arrumar um bom emprego. Então o governo está tentando para isso. Ó, vamos fazer um intervalinho comercial e a gente continua nesse bate-papo daqui a pouquinho, rapidinho. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Estou conversando aqui com a Maria Eugênia, com a Marta Flamínia. Maria Eugênia é coordenadora do CRAS, a Maria Eugênia Pelicer, coordenadora do CRAS, e a Martinha Flamínia, secretária de Desenvolvimento Social aqui de Guaranésia. A gente está contando a história aqui da Dona Maria, né? Dona Maria, a gente está, claro, imaginando aqui. Dona Maria, uma senhora que chegou aqui em Guaranésia, né? Marido desempregado, filho sem emprego, está passando por sérios problemas. Ela foi até a Secretaria de Desenvolvimento, descobriu que ela tem direito ao Bolsa Família. Ela foi até o CRAS, descobriu também mais algumas coisas, outras possibilidades que ela teria na vida. Mas a Dona Maria tem um grande problema, a Dona Maria Eugênia. A Maria tem a questão emocional dela. Ela está ferida, afinal de contas, marido desempregado, filho desempregado. E como é que ela faz? Autoestima, né? Baixa. Autoestima baixíssima, né? Porque ela tá precisando de pedir ajuda. A Dona Maria sempre foi uma mulher muito, muito guerreira, trabalhadora. E aí, onde o CRAS entra nesse lado emocional para ajudar a Dona Maria? O nosso carro-chefe dentro do CRAS é o serviço de o PAIF e o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então esse trabalho é feito, que só pode ser feito e realizado, né, com técnico de nível superior, ou assistente social, psicólogo, ou outro sociólogo, poderia estar encaixando, pedagogo, dentro do serviço do CRAS. Dentro do serviço, nós temos os oficineiros, né, nós temos os técnicos de nível médio, que são todos que compõem o serviço. Então, eles vão estar, ela vai estar inserida, caso, dentro daquilo que é construído junto com o participante hoje, o planejamento, o plano de superação dela. Vou dar um exemplo. Esse filho que está desempregado, será que ele vai ser convidado, a assistência social vai estar falando com ele? E o esporte, você já foi? Dentro da socialização, você pode conhecer pessoas que vão te oferecer um emprego. Sim. Né? Quantas amizades que nasceram dentro de uma quadra, né? Então a quadra, gente, ela é proteção social, né? Você está protegido. É um equipamento do esporte ao qual a assistência social faz a maior reverência. Hoje, os nossos grandes públicos, né, os maiores públicos, estão dentro das quadras. Nós temos uma parceria muito grande, né, Marta, com o esporte. Todas as manhãs nós temos duas atividades, né, atividades adaptadas com a Miri Lucy e a capoterapia dentro da quadra, para atingir o maior número de pessoas, assistência social com serviço de qualidade. E qual que é o trabalho da assistência social com o esporte? A socialização. Porque dentro da socialização você tem apoio, você tem uma perda, né? Você sofre uma perda ali dentro, você vai ter o apoio desse grupo. Sim, a dona, né, Maria, então, ela vai estar inserida num desses grupos, ela vai criar novas amizades, vai começar a sorrir. O lado a vida, sim, ela vai ser encaminhada, ela vai imediatamente para as potencialidades dela. Aí ela vai descobrindo, porque não adianta eu querer para ela, eu querer por ela. Sim, é onde ela, eu falo, sim. 2 e 2 não são 4, né? Sim. Dentro da assistência social. Então você tem que ir trabalhando dessa forma com a socialização. Por exemplo, e naquele que não está ok, que só com esse trabalho, né? Você tem que ir além, aí você vai no PAIF, né? Nós vamos dia a dia trabalhando com essa família. Você vai criando um laço ali. E você também vai percebendo, a família, que as outras pessoas também passaram por essa situação. Elas vão contar como elas enfrentaram isso, já vai amenizando isso. Sim. E eu quero deixar claro aqui também que dentro desse contato, dessa acolhida com a família, a gente vai perceber e identificar que ela vai precisar de cesta básica. Sim. A nossa é na eventualidade. Então, nós vamos identificar que uma cesta não vai atender ali naquele momento. Até que a família se restabeleça. Sai daquele período difícil. Aí nós temos a parceria. Grande parceria que nasceu agora, com Semente do Amanhã, a qual você faz parte. E a gente tem, assim, nosso maior carinho com essa parceria, maior cuidado, porque isso tem nos fortalecido muito enquanto assistência social. Sozinho nós não somos ninguém, né, Marta? Parceria com a Casa de Maria também, né, que foi um grupo muito forte. E assim, a cesta básica... A Casa de Maria faz um trabalho belíssimo, né? Belíssimo. E surgiu... Que é um pouco... É uma outra... Eles trabalham com móveis, né? Outra pegada. Ô Maria Eugênia e Martim, eles fazem um trabalho também que eu acho sensacional, não canso de parabenizá-los aqui durante a semana, que é, eles trouxeram para a Guaranésia o AA, que é importantíssimo, sim, né? Que tem reuniões toda quinta-feira, às 8h30 da noite, tá na Casa de Maria. Que também é um outro grande problema, que infelizmente a pessoa às vezes está passando aquele momento e o caminho, né, onde ela vai se desafogar é na bebida, né? Muitas vezes, né? E aí, ela precisa de um apoio. E a Casa de Maria trouxe o AA aqui, lá do nosso amigo João Pomba, que vem da palestra toda quinta-feira. Sim, que é bacana grande também, né? Então, a Casa de Maria surgiu justamente no atendimento de uma família em situação de risco e vulnerabilidade. Nós estávamos atendendo uma família e surgiu a necessidade de buscar-se parceria. Porque a gente não. A família estava precisando de muita coisa, entendeu? Surgiu a necessidade de chamar um grupo forte para nos auxiliar, né? Que foi a Maçonaria Harmonia e Paz. Um abraço pro Joaquim, Paz, o Beto Harmonia Moreno. Concórdia, né? É, Paz e Concórdia. Que abraçaram a causa. Foi oferecido para essa família um aluguel social, né? Que a gente pode estar ofertando para as famílias e até 6 meses. E o valor, infelizmente, ainda é pequeno, é de R$330 o valor desse aluguel social. E hoje os aluguéis estão girando em torno de R$400 e acima disso. Então, a maçonaria entrou com uma parte de a diferença. Por exemplo, o aluguel foi R$400, eles entraram com R$70. E no final, Sementes do Amanhã acabou contribuindo também para esse aluguel. Ô Martim, né? Mas agora pensando, vamos imaginar que a gente tenha 30 famílias que estejam nessa situação e precisam do aluguel. Aí não dá para ajudar. Não, porque, né, nós podemos conceder até 5 aluguéis por ano. Entendeu? Por ano. Então, a família que será beneficiada será aquela que está em situação vulnerável mesmo. Realmente. Que não tem condição de sobreviver. Dificílima. Exatamente. Outra questão que eu quero, a gente está falando muito aqui do exemplo da Dona Maria, mas vamos imaginar de uma outra situação. sei lá, um casal aposentado, já com mais condições financeiras e tal, mas que vive na solidão, que infelizmente acontece. O isolamento social. Os filhos trabalham, fica só lá o casal em casa. E aí? Assistência social, desenvolvimento social, o CRAS, o CCI, também acolhe essa família ou não? Afinal de contas, eles têm um poder aquisitivo um pouco maior, podem sair, passear, ir no shopping. E aí, Maria Eugênia? Então, aí eu já entro com essa extensão do serviço que foi esse ano para toda a comunidade, que foi o trabalho em parceria com Esporte e Cultura, das atividades adaptadas nas quadras e a capoterapia. Entendeu? Isso aí em 2016 estava só restrito a um grupo dentro do CCI. E aí a gente verificou a demanda de tudo isso da comunidade, falou não, né? Conversei com a Maria Eugênia e toda a equipe, vamos avançar isso aí. Aí veio a parceria lá com a secretaria, o Paulo Marcos, um abraço, obrigada pela parceria, muito importante. E aí estendemos na quadra do ginásio, Coab e poliesportivo. Aberto para todo mundo. Para todo mundo. Esse trabalho, esse serviço. De qualquer idade ou só para o pessoal da melhor idade? De qualquer idade, mas só que agora já vai surgir um grupo de 90 anos, né, Maria Eugênia? Olha só, 90 anos já está sendo desenvolvido através do Henrique, né? Ele é esporte. Do esporte, que já tem esse olhar, já começa a distinguir, a separar. Sim. Porque a atividade adaptada para ele vai ser diferenciada. Ah, com certeza. Né? E, né? Tem muitos, e tem muitos idosos nessa idade que estão dentro das quadras e estão gostando disso aí. É que predominou a faixa etária assim, de 40 anos a 90. Até passando de 90. Sim. Então surgiu, aí nós tivemos que qualificar esse trabalho. Nós precisamos montar um grupo de 90, nós estamos de 85 a 92, nós temos hoje 10 participantes e podemos vir a ter mais. Mas para você estar oferecendo um serviço de qualidade, então é um grupo menor mesmo, né? Vai ser um grupo monitorado. Inclusive o Paulo Marcos saindo na assistência na segunda-feira já para estar alinhando, nós já conversamos com o professor e já fica aqui aberto. Né, que nós vamos ter esse trabalho para estar, né, depois desse alinhamento, nós vamos falar dia. A única certeza que o horário vai ser de 7:30 da manhã, né, que é propício para essa idade. Um pouco mais cedo, né? Mas vai ser um trabalho muito qualificado, bem monitorado e que vai deixar a gente assim, tá deixando a gente muito feliz, né, Mércio? Exatamente. Eu quero falar mais dos serviços do CRAS, desenvolvimento social, mas tem algumas perguntas que estão chegando aqui, viu? A primeira pergunta aqui é da Lia, nossa amiga Lia Tomás. Um abraço para Antônio Cláudio, para você, Antônio Cláudio, um abraço para minha comadre Marta, para Maria Eugênia, dizer que amo ir no bordado. Voltei essa semana, adoro a professora Andréia. Abraço a todos. Lia Tomás, um abraço. Como é que funciona o bordado? Se como ouvinte agora estiver interessada, ela já pode ir lá e começar ou tem grupos que são formados? Tem que passar pelo CRAS. Tá, ela passa pelo CRAS e aí vai, agora não vai começar, vai ter um certo período. É por grupos, Maria? Ah, é, tem o grupo iniciante e avançado. Tá. Só que agora os grupos, eles estão fortes já, e eu creio que não deva estar havendo vaga no momento, né, Maria? Então vai demorar um pouquinho, né? Sim. Assim, às vezes é importante que a pessoa vá, que ela vai deixar o nome, o telefone. Se não houver a vaga no momento, de repente nós alguma outra pessoa sai, ela vai ser inserida. Aí nós temos vagas em outras atividades, de repente, né? Ela não se interessa no bordado, mas tem uma outra. Sim, tem a oficina de reaproveitamento da Luliane e Davi, que é muito importante também, que agora vai ser criada a oficina de customização de roupas. Entendeu? Legal. Muito bacana. Eu vi no Facebook o Paulinho, Paulo Palhaço, ele tá também fazendo parte lá. Sim, né? Sim, foi uma conquista muito grande lá do CRAS, a inserção do Paulinho lá conosco no serviço, porque ele é um artista, né? Sim. Que tava assim, meio que escondidinho aí na sociedade, né? E aí o Laércio teve esse olhar, falou, gente, é um profissional que pode nos auxiliar muito. Aulas de teatro, é isso que o Paulinho não? Ele é Bombril, sabe? É igual Bombril, palpa toda a obra. Né? Então, ele sabe tudo. Ó, deixa eu ver quem mais aqui. Bom dia, Antônio Cláudio. Você poderia perguntar para a Marta o porquê de não ter tido o curso de corte e costura, sendo que tem as máquinas de costura no CRAS? Lília Marques, obrigado e parabéns pelo trabalho realizado lá. Lilian, um abraço para você. a oficina de corte e costura, sim, está nos nossos planos. Na verdade, eu gostaria de estar inserindo a oficina de lingerie, né? Porque nós temos muitas máquinas de overlock lá. Mas só que a gente tinha que dar melhorias para as oficinas que nós já temos, né? E a partir do momento que elas ficam fortes, firmes, aí você já busca outras oficinas. E eu creio que para o segundo semestre já deva estar ocorrendo essa oficina. Legal, olha, tem mais uma perguntinha aqui do professor Vivaldo do Amaral, escritor agora, né, professor? Antônio Cláudio, pergunta para as meninas: não teria como a Secretaria de Desenvolvimento Social de Guaranésia iniciar uma campanha aqui e depois a nível nacional experimentar mudar o formato de uso do Bolsa Família? Ao invés de conceder o recurso para o aluno que tem frequência, concedê-lo aos pais dos alunos que possuem notas boas. Justificativa: os jovens estão indo à escola somente pela frequência e sem interesse de aprender. Este é um dos desconfortos que enfrentamos na escola. E o Rivaldo fala com propriedade, afinal de contas. Não, com certeza. Por muitos e muitos quando anos. Eu estava na escola, no colégio, né, trabalhando lá, essa já era uma questão muito grande, um questionamento da professora Maria do Rosário Frank. E isso era pertinente nela, entendeu? Da condicionalidade do recebimento do Bolsa Família. Por que só a presença na escola? E não a questão de nota, de desempenho escolar, né? Mas com relação a isso, eu vou devolver a pergunta para ele, porque ontem eu li num jornal lá na MOG, eu estava em capacitação lá, e eu vi uma frase do Vitor Hugo que dizia o seguinte: que uma sociedade de carneiros forma-se um governo de lobos. Sim. E é verdade. Então, quer dizer, esse questionamento que está acontecendo dentro da escola, será que seria só uma responsabilidade da Secretaria da Assistência Social ou de todos nós? De estar formando um grupo forte e de estar levando esse questionamento para o governo federal? Uma briga de todos, né? Uma briga de todos, não só da secretaria, não é? Quem mais está participando aqui? A Roberta Soares. Olha, tem quem critica o Bolsa Família. Pensar que esse benefício é a única fonte de renda de algumas famílias, já é difícil ver conciliar o mínimo nesse país. Tem razão, mas o Bolsa Família deveria ser um tempo, né? Então, é o que eu falei, falou, né? da questão que do Frei Beto. Se as famílias pudessem, né, se desenvolver. Aqui no Brasil acaba sendo muito difícil, né? Exatamente. Se você não oferece um desenvolvimento de qualidade para a família, né, uma sustentabilidade, superação daquela vulnerabilidade, ele permanece. A pessoa se acostuma. Você acostuma com vícios bons e vícios ruins, não é? Então. Tem mais gente aqui, tem um ouvinte aqui que está parabenizando vocês. Bom dia, Antônio Cláudio, quero parabenizar a Maria Eugênia pelo trabalho que ela faz no CRASE, pela Martinha, pela competência dela. Só que ela não colocou o nome aqui, mas... Muito obrigada, né? Obrigada aí pela participação, viu? Muito obrigado mesmo. Maria Eugênia, o CRASE oferece vários serviços, né? Vários serviços para a população, a gente falou de alguns deles. Mas tem muito mais, né? O CRASE tem ferramentas incríveis lá que a população às vezes não aproveita. Quais são os que você gostaria de chamar a atenção para os nossos ouvintes? É assim, dentro do PAIF, ele não... Se a família for participar de algum grupo, ela chegou lá, esse exemplo anterior que nós demos, sim. Ou ela vai passar, fazer um plano de construção, de superação, de vulnerabilidades, inserir no serviço, nas atividades também... Você pode ir no CRAS, Antônio Cláudio? Maria Eugênia, eu tô, ou as meninas, o atendimento, qualquer pessoa, né, na acolhida ali que você vai ter, e eu tô com dúvida aqui sobre a minha carteira de trabalho, esse período, né, alguma coisa ali relacionada à sua carteira de trabalho. Então, nós podemos falar assim, olha, até onde a gente... tem condição de resolver, nós vamos resolver. A partir de então, que entra o acesso a direitos, nós vamos te encaminhar para onde você vai resolver o seu problema, a sua situação, a sua demanda ali. Aposentadoria, por exemplo. Né? Você também pode ajudar? Nós vamos orientar. Por exemplo, outro dia chegou, deixa só dar um exemplo, chegou uma situação lá que a pessoa já tinha o direito, né? E ela pagou, mas eu paguei o advogado. E não precisava. E não precisava do advogado, né? Mas eu falei, é natural, porque a gente vai ficando assim, É isso que eu falo, a falta assim, a política é muito nova, não sabia que poderia ir lá, que a gente ia estar orientando, né? É recomendação, então, quando está prestes a aposentar, pode dar uma passadinha. E você falou a questão da Dona Maria também, que o emocional dela está abalado. Isso. Nós temos o psicólogo dentro do CRAS, só que do CRAS e da secretaria, só que tanto um quanto o outro não pode estar fazendo atendimento clínico. Né? Esse foi um dos motivos que levou a Débora Bolota, um abraço Débora, a fazer parte da saúde, porque ela ama atendimento clínico, e lá no CRAS nós podemos fazer até 4 encontros, né? Que seria acolhida, apoio, orientação, encaminhamento. Sim. Aí a psicóloga lá do CRAS verificou essa vulnerabilidade emocional da Dona Maria. Vai fazer esses 4 encontros e no 4º encontro ela verificar que realmente a Dona Maria precisa de um tratamento prolongado com o psicólogo, com o profissional, um psiquiatra, de uma medicação, ela já vai estar encaminhando para a saúde. Se dentro desses 4 encontros ela conseguir encaminhar a Dona Maria para ela aceitar a oferta dos nossos serviços, dela, né? Isso tem que partir dela. Olha, nós temos a oficina de bordado, reaproveitamento, violão, o serviço de convivência aqui no CCI, né? Tem as caminhadas de manhã. As caminhadas de manhã, atividades adaptadas, a capoterapia. A senhora aceita participar? Se ela aceitar, beleza. Nós não vamos precisar de encaminhá-la para a saúde. Ela vai ter essa superação dentro dos serviços que nós estamos oferecendo e que é de qualidade. Né? Porque os nossos oficineiros, não só o Paulo Inácio, como a Meire Lúcia, o Robinho na capoterapia, o Luizão no violão, a Loliane Davi, são oficineiros de peso. E que abraçaram esta causa assim, sabe? Não só tá ali ofertando aquilo e tchau. Não, eles tomaram para si compromisso. Eles têm. Quem mandou um abraço para vocês e ela não havia colocado o nome foi a Alzira Augusto. Agora ela escreveu. Um abraço, Alzira. Obrigada. Alzira. Só para complementando, né? Não só do INSS, às vezes você pode chegar lá várias vezes. A gente orientou: tá precisando de fralda, tá precisando de remédio. Então essa demanda, ela vai ser encaminhada. Ela vai ver que ela mesma pode estar acessando, resolvendo. E outra, é uma oportunidade dela conhecer. Então, todas as pessoas que acessam o CRAS, elas são apresentadas para o serviço. Então, é importante, porque o que é o CRAS? Ele é a referência de assistência social. Então, várias vezes, assim, ali no atendimento, ali na frente, na acolhida, a pessoa está ali, olha, se a senhora precisar disso, quem trabalha aqui, o que é feito aqui, né? Se a senhora quiser, vou retornar para falar se deu certo, né? Então, isso também é nosso papel. E tem as ações comunitárias, que são importantíssimas. Inclusive, nós tivemos ontem uma, que é a Mulher de Fibra, um mês todo de programação, porque nós vamos estar atingindo um território, um número de pessoas maiores, né? Vai falar sobre isso, sobre essa programação do mês de março, já. O Toninho Pincel de Ouro está parabenizando vocês. Tá bom? A gente vai fazer um breve intervalo. Obrigada, Toninho. Um abraço pra você. E o Pedro Soldato vai deixar uma pergunta no ar aqui. Está parabenizando vocês pelo trabalho e diz: Antônio Cláudio, precisa ser criado um albergue noturno. A gente vai responder pra ele daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo comercial, que é rapidinho. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas, meu bate-papo nesse bloco com a Maria Eugênia Pellicer, que é coordenadora do CRAS aqui de Guaranésia, e com a Martinha Flamini, que é a secretária de Desenvolvimento Social. E no Programa Expresso, né, a gente tem alguns grupos de WhatsApp do Programa Expresso, num deles, no grupo 1, tem uma briga gigantesca aqui, briga não, né? Um debate legal, bacana, saudável, sobre Bolsa Família. E a Roberta Soares, ela que está sempre ligada aqui no programa, ela deixou aqui um comentário: deixar o emprego, aí já é loucura. pois traz vários benefícios. Ela está respondendo aqui alguém que falou que tem gente que deixa até o emprego para acabar recebendo o Bolsa Família. E ela completa aqui, mas na questão das famílias em situação de vulnerabilidade é complicado, não dá para generalizar. A sociedade tem papel fundamental na vida dessas famílias, mas nem todos oferecem oportunidades e qualidade de vida a essas famílias. Essa questão do Bolsa Família já é algo que é discutido há muito e muito, muito tempo. Maria Eugênia, você que convive com isso diariamente, qual que é a tua opinião a respeito do Bolsa Família? Olha, ele é de uma complexidade muito grande e realmente eu acho que a gente tinha que criar, importante você estar dando esse retorno aqui para nós, das pessoas estarem questionando, né, sobre esse programa, de nós estarmos fazendo um fórum e convidar a sociedade para estar discutindo, que isso é muito importante. Para conhecer melhor do programa, né? Eu só posso falar daquilo que eu conheço bem, né? Então, eu acho que é o momento da gente rever e estar propiciando esses questionamentos aí, um fórum, alguma coisa nesse sentido. O Bolsa Família, ele veio, a proposta dele, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que limpa a horta, que capina a horta, né? Um serviço braçal, puxado. Então, ele é a renda dele enquadra para receber o Bolsa Família, ele está, vamos colocar ele como segurado, como registrado. Ele vai poder fazer isso aqui, ó. Entendeu? Pelo menos um dia, com essa complementação da renda, eu posso fazer isso. Né? Eu não posso generalizar, eu sei que vai ter situações, as pessoas chegam lá, mas fulano não precisa, tem tudo isso, aí são feitas as visitas. Mas ele atende muitas famílias que com essa complementação, nós já ouvimos muito depoimento, né? Inclusive, ele tem a mulher que é a responsável, né? Justamente para trabalhar o empoderamento, né? Porque ela vai acessar as necessidades da família, ela mesma vai no mercado, ela mesma vai no banco. Isso é interessantíssimo, porque geralmente é a mulher que vai atrás. É por isso mesmo. Corre atrás disso. E é ela que é cadastrada Não é o homem. Quando acontece de ser o homem. Então, quando a questão assim, de mudar alguma regra do programa, seria interessante quando tiver as conferências de assistência social, porque sai daqui as propostas que vão para a conferência estadual, que vão para a conferência nacional. Em cima dessas, nas conferências, pode colocar essas questões, exemplo, esses levantamentos, pode ser colocado numa conferência para chegar lá na nacional. Porque, né? Então, e uma conquista muito grande dessa última conferência que nós tivemos foi o prefeito Laércio ter abraçado, surgiu a questão de repasse, um repasse maior para assistência social, que antes era 2%. E questionou-se a importância de se ter um repasse de 5% dentro da assistência social. E o Laércio abraçou isso assim, olha, de forma gloriosa, porque ele viu isso da conferência como realmente uma necessidade. Imediatamente, dentro do ano da conferência, ele fez o decreto e já tem esse decreto de repasse de 5%. Então tem mais grana chegando lá? Ai, tem. Tendo mais grana, dá para se criar um albergue para os moradores de rua, para o pessoal aí que vive nas ruas? É a pergunta do Pedro Soldado. Então, inclusive, está dizendo que precisa ser criado um albergue. Então, mas só que a questão do albergue noturno, o porte, né? Nós somos de porte 1, que não alcança essa demanda ainda. Porque aí a gente precisaria de um cofinanciamento, né? Tem que ter uma equipe específica. Tem que ter uma equipe específica para cuidar desse albergue noturno. Não é simplesmente abrir o albergue noturno. Alugar uma casa e você vem tomar um banho, você vai ter um café, né? Nós vamos precisar... Tem que ter toda uma estrutura. Uma estrutura, tipo um CRAS. Porque eu preciso de uma assistência social, um psicólogo, ali 24 horas para cuidar daquilo. E para isso eu vou precisar de um novo cofinanciamento direcionado para esse albergue noturno. Né? Que o nosso porte ainda não alcança. Tá. Isso dentro das já está em questionamento. Das capacitações, os encontros que tem, está regionalizando. Por exemplo, o CREAS, né, Mércio? Sim. Ele já é um equipamento que os que para porte 1 não tem cofinanciamento, não tem, ou seja, não tem repasse. Porque quando a gente fala cada equipamento, exige aí uma equipe, né? Sim. Uma equipe mínima de trabalho. Então, de profissionais o município de porte 1, o repasse é bem aquém de um de porte 2, de porte 3, né? Tá, e aí não dá para custear um... Então, está sendo estudado... Aí esse repasse que o Laércio está dando não vai dar para sustentar a casa noturna. Mas está dando para manter o CRAS da Prata, pelo menos? Ah, você viu? Esse 5% já nos deu condicionalidade de levar os serviços para Santa Cruz da Prata. E que... não existe estrutura, mas os serviços estão chegando. Estão chegando, sim. O CRAS já foi uma conquista do governo do Laércio, né? Que a construção do CRAS já vai acontecer agora, neste ano. O prédio CRAS. Hoje está numa casa alugada. Certo. E os serviços estão sendo levados. Isso, todos eles? Ou... Todos os serviços já estão lá numa casa alugada. E quando construir-se o CRAS, o que, que a gente vai ter? A equipe profissional... 24 ali, todos os dias trabalhando ali, que é o profissional assistente social, psicólogo, entendeu? Um ajudante de serviços gerais, equipe mínima. É isso. Ó, a gente tem aqui, tem muita coisa, o assunto é muito bacana e muito legal da gente abordar. Muito lindo, assistente social. Mas a gente tem que falar aqui da programação que vocês estão envolvidas, né? Que é a programação em homenagem à mulher, né? Março com M de mulher, né? O nome, o título, né? Que a Prefeitura Municipal deu para esse um calendário extenso de eventos. Começou ontem com homenagem à mulher, né? O prêmio Sim. Mulheres de Friba. Temos Friba. Uma ganhadora aqui do nosso lado, né? Ai, Maria Eugênia, né? Surpresa total, né? Ela tava na... Você viu oculta. O prêmio ontem, né? No dia 15 de março, a gente vai ter Sarau é cor de rosa choque, às 14h, no Centro Cultural. Próxima quinta-feira, né? Na próxima Sim. quinta-feira. No dia 22 de março, abertura da exposição Bordado Frida Kahlo. Para que preciso de pés, tenho asas para voar, né? Vai ser aonde? Centro Cultural também, né? Centro Cultural, a partir das 14h. No dia 24 de março, sábado, bordando na praça, né? Encontro livre, né? Cada pessoa leva o seu material, isso é legal, né? Todo Sim, mundo tem que vem... estar cadastrado lá ou não? Qualquer não, pessoa. Qualquer pessoa, e nós temos uma equipe de postos caldos também que vem nos assessorar. Vai ser das 9h até o meio-dia na Praça Coronel Paulo Ribeiro. E no dia 27 de março, interessantíssimo, uma palestra sobre benefícios previdenciários. No Centro Cultural os também. Os direitos previdenciários, que a gente fala tanto aqui durante a semana com a doutora Camila Damas Guimarães, que responde perguntas dos ouvintes. O pessoal vai poder fazer perguntas ao vivo lá, Sim. no dia. Vai ter a palestra e com certeza o pessoal vai poder vai tirar dúvidas, perguntas. Né? Às 14h, no Centro Cultural, professora Fernanda Tavares Paes, dia 27 de março, uma terça-feira. Todo mundo convidado. Que bom. Matheus Vilas Boas está desejando aqui uma ótima tarde para vocês, tá bom? Quero parabenizar a Martinha Flamini pelo ótimo trabalho desenvolvido frente à Secretaria Social e toda a sua equipe. Amém. É a Ivonete. Ivonete também está mandando abraço, trabalho. Ivonete. A Ivonete que é uma das responsáveis por trazer para Guaranés o grupo Amor Exigente. Eu só também. Queria nessa questão da Mulheres de Fibra esse mês, né? Que a gente está com muita programação aí, fazer menção ao criador desse projeto, ao que teve ideia, que foi o Daniel Silva. Se você estiver me ouvindo, Daniel, um abraço para você. A gente não esqueceu disso. A ideia foi sua de criar esse projeto o ano passado. Né? Porque através do projeto ele torna-se obrigatório. Ainda que essa gestão saia, entre outras, vai ser obrigatório ele ser realizado. Então, e cabe a nós cobrarmos. Um abraço, Daniel. Obrigada pelos projetos. Martina, obrigado pela sua participação aqui no programa, viu? Eu só gostaria de, antes de encerrar, de poder ler uma mensagem do Mahatma Gandhi. Não pode, eu estou cometendo aqui um erro imenso aqui. Passou. A gente falou bastante da Casa de Maria, falou de Sementes da Manhã também, mas o pessoal está falando aqui do Léo Clube. Bom dia, Antônio Cláudio. Manda um abraço para a Martim e também parabenizar os meninos do Léo Clube. Eles também fazem um papel bonito verdade, de ajudar pessoas. Verdade. Léo Clube, Lions Clube, as duas lojas maçônicas de Guaranésia ajudam bastante. Sim. Igrejas evangélicas fazem um trabalho sensacional, tem algumas pessoas particulares que desenvolvem trabalho também sem aparecer, né? E muita gente faz um trabalho sem querer aparecer, então a todos parabéns. Né? Todos fazem parte dessa grande parceria com a assistência social e talvez todos deveriam ir até a assistência social para saber quais são as ferramentas que a assistência social tem e quais são as parcerias, que podem ser feitas, né? Com certeza. Maria Eugênia, muito obrigado. Obrigado, eu só queria deixar aqui o meu agradecimento à equipe da assistência social, Eles são especiais, eu falo que é uma equipe mil. Não gosto muito de elogiá-los, que eu tenho medo assim, de alguém sequestrar algum deles. De tão especiais. É uma equipe muito forte. Eles são assim, gente, todos assim, especiais. Eu, assim, sou muito privilegiada de trabalhar com uma equipe tão bacana, né? E isso tudo só é possível porque existe essa equipe, que são, assim, prontos, são 10, são, assim, de uma sensibilidade muito grande, e são muito, muito especiais. Eu só tenho que agradecer. Se hoje esse trabalho, né, está evoluindo, está avançando, né, a gente ter uma equipe dessa faz toda a diferença. E os participantes são, assim, abraçam tudo que a gente propõe, então é muito satisfatório vê-los ontem lá no Centro Cultural, assoviando, brincando, sabe, assim, aquela alegria. Gente, não tem preço. É coisa mais boa. É privilégio tive eu de estar trabalhando, de ter sido escolhida pelo Laércio, de estar fazendo parte dessa secretaria, né? Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi. Se eu pudesse deixar algum presente a você, deixaria aceso o sentimento de amar a vida dos seres humanos, a consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo afora. Lembraria os erros que foram cometidos para que não mais se repetissem. A capacidade de escolher novos rumos. Deixaria para você, se pudesse, o respeito àquilo que é indispensável. Além do pão, o trabalho. Além do trabalho, a ação. E quando tudo mais faltasse, um segredo. O de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída. Mahatma Gandhi. Valeu, um abraço, Martinha. A todos. Obrigado. Dona Nicéia está ouvindo a gente. Um abraço, Dona Nicéia, deixando um abraço aqui para Maria Eugênia e para Martinha Flamini. Intervalo comercial e eu volto já. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.